a maior parte da polícia é corrompida pelo crime. Eles forjam, subornam, cheiram papel de 20. Só que a química demais anestesia e te regride. Na baixada nós erguemos a bandeira antissistema. Extremismo libertário ecoa sempre como lema. No congresso eles falam que o bandido é o problema. Mas sem hippie, sem dinheiro, nós não come nessa cena. Por isso as drogas já ganharam a capa da revista Veja. Eles matam traficante por respeito à nobreza. Se na Globo usam negros pra lembrar da escravidão, o que zumbi faria, irmão? Com um cromadão na mão, revolução. O rap destrói o cão, onde o ódio é cultivado. As modelos não vivem não. Estamos todos de luto, cansados de ver caixão. A polícia mata sempre, mas não há contestação. Vamos em frente na missão. O sistema gera um caos em superpopulação. Somos mentes impuras em função. Em meio dessa maldição que condiz corrupção. Vamos em frente na missão. O sistema gera um caos em superpopulação. Somos mentes impuras em função. Em meio dessa maldição que condiz corrupção. Eu expresso a revolta, interessou-se Alice. Na biqueira é produzido percentual do nosso PIB. Falange terrorista, acredite no que eu digo. Tire o luxo da madame e põe no lixo do mendigo. Todo bem material não tem valor, é abstrato. Não vai pra tumba do burguês que tá sendo enterrado. Ou tudo que o nóia treta pra poder fumar na lata. E sempre mais pra corroer a sua alma. Na eleição tem candidato caminhando na favela pra poder ganhar seu voto e depois destruir ela. Mandam todos os habitantes que tem nela pra abrigo. Então me diz você agora se o país não tá perdido. Um quase analfabeto escolhido presidente. São catástrofes constantes de causa emergente. Tem muita gente revoltada por ser taxada de demente. Porcos que ganham mandato, mas só vê cifrão na frente. Vamos em frente na missão. O sistema gera um caos em superpopulação. Somos mentes impuras em função. Em meio dessa maldição que condiz corrupção. Vamos em frente na missão. O sistema gera um caos em superpopulação. Somos mentes impuras em função. Em meio dessa maldição que condiz corrupção. E quem disse que corrompem o nosso movimento? Se eu canto sofrimento pelo rap não tem preço. Os fardados me olham com certo desprezo. Mas quem quer respeito de bonecos peçonhentos só sabem tumultuar comunidades ou cortiços. Tantos nomes foram dados sem contar os apelidos. Viela, subúrbio, encruzilhada ou perifa. Contribuição mensal de corpos pra perícia. Todos têm o rabo preso, se soltar o plano acaba. Desde o cara que governa ao de boina que mata. Daqui a pouco tão mandando até ações para o Saara. A plebe vai reivindicar suas promessas furadas. CPIs que são abertas em apurações boçais. Atração pra mídia escrota exibir em seus canais. Mercenários corrompidos, fracos e morais. Bater de frente com o rap é uma vez pra nunca mais. Vamos em frente na missão. O sistema gera um caos em superpopulação. Somos mentes impuras em função. Em meio dessa maldição que condiz corrupção. Vamos em frente na missão.